Não é a primeira vez que, neste espaço em modo crónica, vos vou falar de Laura Gibson. O tamanho dos adjetivos que lhe atribuo não é suficiente para qualificar a beleza das suas canções e a emoção que a sua voz magnetiza. O resultado desta minha conclusão afinou-se-me depois de, na passada semana, ter visto Laura Gibson ao vivo, em Coimbra. Afortunadamente, pude acompanhar a música antes e depois do concerto e perceber que as magníficas canções que escreve nascem líquidas da sua personalidade, simples, amável e doce. Gibson chegou a Coimbra doente e por isso cantou ainda mais baixo do que o costume no soundcheck, poupando-se para a noite. Durante o jantar, falou pouco, mas de forma genuína, confessou o seu amor por Portland, a sua cidade, lembrou o seu amigo Peter Broderick e o quanto estava a gostar do vinho partilhado àquela hora. Depois veio o concerto. Laura à guitarra e Sean, o seu companheiro, nas teclas, acordeão e percussão, atravessaram uma sala cheia para chegar ao palco. Durante uma hora e meia, Gibson foi, com o seu timbre delicado, cantando canções de todos os seus discos, embaladas pelo nylon de uma guitarra simples, a atravessarem leves o silêncio venerador dos presentes. Naquele dia, no dia de Laura Gibson, a música fez os nossos sentidos. Nesta crónica de avanço ao vidro azul, vamos ouvir um dos primeiros temas escritos pela artista e que, antes do encore, encerrou o concerto do passado dia 13 de novembro. A canção chama-se The Longest Day. Won me over. tell me again. Press my hands to your lips as you sing far and wide. Don't leave me now, even my darkest hours, the longest day turns night. Longest day turns night.